É isso aí, mano Chase. Esse é o rap dos 9 meses. É isso aí, MC Fred. E eu queria aproveitar pra mandar um abraço pra todos os meus amigos MCs que são papais. Inchada a ponto de explodir. Ela em cima e eu embaixo. Ela embaixo e eu em cima. Fomos passear de mãos dadas à procura da propina. Vamos lá, vamos lá. São 9 meses. Explode a barriga e lá vem o meu guri. Que? São 9 meses. Explode a barriga e lá vem o meu guri. E sei que a jovem já fez tantas, e a última eu engolia. É que sou apaixonado e não consigo mais dormir. Acabei desempregado, desesperado e sem sorrir. Sem você, ó meu benzinho, não quero mais de casa sair. Vamos lá, vamos lá. São 9 meses. Explode a barriga e lá vem o meu guri. Que? São 9 meses. Explode a barriga e lá vem o meu guri. Encurralado, abestalhado, embriagado, escabelado. É o estadinho em que me encontro depois de cair no teu conto. Não é fácil, eu compreendo. De problemas até entendo. Saí dessa no maior sufoco. Se foi ruim, pra mim tão pouco. Vamos lá, vamos lá. São 9 meses. Explode a barriga e lá vem o meu guri. Que? São 9 meses. Explode a barriga e lá vem o meu guri. São 9 meses, explode a barriga.